O Furioso, Furioso Carabao, Carabao. Bora começar! Ouvi hoje o céu nem o sol. As nuvens e chuva não trazem pra DJ Silvinho. Não a vi sorrir como só você faz. As nuvens. A primeira do ano! Aqui no Clube Banco Gravião! DJ Silvinho. E o raio? Raio de luz e amor. Raio de luz que traz um brilho. Carabao. Raio de luz e amor. Banda Mega Pop Show. Sentaremos juntos frente ao mar e de mãos dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos teus olhos ainda existe amor. E seu olhar me disse eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida. Eu sou Miguel Lorena, comemorando mais um ano aqui. Um banco grava junto com o Silvinho. Obrigado, viu, Lorena? Parabéns pra você. E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu rezo. Você é sincero, né? Eu sou sincero e prometo. Não me olha depois que abri essa porta. Aí eu te digo, se for não volta. E a data? Em 7 de setembro, a sua amiga me ligou me dizendo. Você tava morando perto dela. Meu parceiro Fernando Geladinho da Saudade. Peço, tá aqui com a gente, falou, Fernando. Eu só queria te ver. E a primeira dama também, a Alexia. Com você. Azul e a branca, aquele abraço no Silvinho. Pra te dizer. Pra te dizer. Eu te esperarei. Nós sentaremos juntos frente ao mar. E de mãos dadas vamos caminhar. Toda a minha vida eu te esperarei. Eu olhar em magia. Me conta a tua história. Nossa história parece fantasia. Vou te amar de todo o coração. Carabao. E só ficar pertinho de você. Júlio Cardoso, Robson, lá de... Eu o Robson Mocajuba tá aqui, valeu, Jó. Olhando aí com a gente. Rosto, me alucina, parece até menina. Vou brincar, curtindo com você. E a nossa história? Nossa história linda de amor. A relação... Do gosto do prazer. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Se ligo o rádio, escuto a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de... Minha amiga Maria de Ideia, cheiro de... Um abraço do Silvinho pra você, meu amor. Feliz 2025 de... E tamo junto, beijão. História linda de amor. Essa magia que vem. Nossa história linda de amor. Sinto cheiro de amor aqui. E aí? O teu corpo bem perto de mim. Nossa história. DJ Silvinho vai tocando. DJ Silvinho. Lúcio Costela, estamos aqui em Sebelha Guarda, viu, Magena? Ô, te falar. E depois? Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil e nada é tão ruim. Você é a minha vida, ele é meu mundo, você é o que eu preciso. Meu parceiro Rogério Pintu tá na área com a gente. Feliz. Bora, Rogério! Não é só comum. Não me peça pra. Eita, baixinho, partiu primavera, baixinho! Eu não vou ficar bem. Eu não. Meu parceiro baixinho, o rei do escopo do Carabal. Já vendeu na escopo do Carabal, chapéu do Silvinho, viu? Bora, baixinho, pra cima! Não me peça pra parar, porque eu me acostumei. Casa tá com ele, namorando com você. Eu amo ele e você. Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão. Se amar é viver, vivo porque amo você. O vento que sopra o amor traz teu cheiro pra mim. Nunca imaginei que eu fosse te amar tanto assim. As coisas mais belas da vida. Vai dançando. Meu anjo, vem ficar aqui. Você é o amor que eu sonhei. Eu te amo demais. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. Amanhã só Deus. Amanhã quem saberá se desistirá, amor, ou noite escura. E a Lore Silva tá na área. É aqui que é teu lugar, mulher. Ninguém sabe, amor. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. Pra você, amor, as portas da minha. Meu parceiro Tom da Joia. Alô, Tom. Quero amor, me entregar pra essa paixão de qualquer jeito. E esse amor, pra esse amor que é tão grande que não cabe no meu peito. Que bebê? Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. Não tem pra onde fugir. Como um preso. Segura aí! Parceiro Levi, saudade tá na área. Pra Levi. Quero encontrar você no baile da saudade. Daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Nosso amigo Pichichico, aí do distrito Pedro Martins. E o taxista do povão. E vai voltando a. Saudade, tô louca pra dançar. tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Vai! Meu parceiro André, aí dos móveis planejados com a gente. Manda! Obrigado, viu, André? Tamo junto. Eita. Feliz ano novo pra você, garoto! O tempo passa, eu tô sozinha, estou pedindo o seu perdão. Minha amiga Lori tá na área. Uma noite sem luz. É aqui que é o teu lugar, minha filha, você sabe disso. Sim, sim. Da nossa cama eu olho o cílio que você me deu. Diz, eu amo você. Uma ilusão. Pode escutar a aliança. Olha a aliança no dedo, me põe a chorar. DJ Silvinho. Arrependida, eu peço o seu perdão. Juro que não vou errar. Perder a seu amor. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Lá viu o baile. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder. Carabao. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua. Minha amiga Búfala tá na área de volta. Alô, Búfala! Outra hora pra poder. Beijão pra você, meu amor. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, DJ Silvinho, pra poder se enterrar. Amor que vai é saudade que vem. E quando você me conheceu? Quando conheci você, logo me apaixonei. E aí? Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sozinho vou chorar. É a primeira do ano no Clube Brancavia. Os DJ do Carabao tocando no Brasilândia. E tudo enfim. Que honra! O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sempre sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim, o amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Aqui. Sempre a ele. Vem te embora, garoto! Vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Você ligou? Liguei pra você. Foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Tudo me lembra você. E não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Professor Ronaldo. Vem, vem. E o Júnior, alô Júnior. Sem você minha vida é tão ruim. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. E o telefone? Telefone toca e você não atende. Segura, parceiro. Tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não. Nossa amiga Sernete, o Nenê de Marituba. Um abraço no Silvinho, viu? Obrigado pelo carinho. E bora! Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração. Me deixa chorando sozinho em vão. E pega o telefone. Pega o telefone, diz que me ama. Diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Meu parceiro Jean. Sempre no apoio com a gente, obrigado por tudo, viu, Jean? Você sabe que é nós. E depois é nós de novo. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Seu vinho. Meu olhar distante. Quem que você é? Sou pássaro errante. Sigo a te buscar numa ânsia louca de beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Já viste? Já vi que não dá. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se enrosca em meus braços. Me mata de amor. É a primeira do ano do Bancrev, papai. Me ama, me ama. Finge até me engana. DJ Silvinho. Me mata de amor. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular. E olha o chifre na minha cabeça. Cuidado, Maisena. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. E o que que dá? Ele é Souza, tá por aqui. Aquele abraço no Silvinho. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. E o Silvinho vai esquentando, vai esquentando, vai. Meu amor. Búfala relembra, meu irmão. E na novela? Meu amor, você chegou. Já tô com tanta vontade. Você tem? Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal. Tinha os olhos verdes, era uma tentação. Deixa eu cantar com meu coração. Um corpo de princesa só anda sensual. Você pode até gostar de outro rapaz, que ele der amor muito mais. E aí? Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração, um ator principal, ou mesmo um papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Bora, professor! Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Não pense que eu estou na solidão. Carabao. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Ontem eu vi você em sonho. Ontem eu te beijei meu sonho é ter você aos meus pés. Nunca te humilhar, poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar meu sonho de viver com você. Abraça a tiazinha da família Jaderlândia, tá aqui com a gente, obrigado, viu? E você vem, bebê? Vive de embora. Vou aos limites. Muito é a paixão de um mortal. A menina da janela fica sempre a me olhar. Você quer? Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar chupinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. Não para de dançar! É nem babúfala. Só expressando com o olhar, mas não adiantou não. Você não conseguiu decifrar. O que que tu vai dizer? O que eu quis dizer pra você? Olha. Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você tem pra dizer. Tá voltando. Não perca seu tempo falando besteiras. Eu tenho mais. E aí? Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira, Bolante, DJ Tinho, Tonini e Wesley a tocar. E aí? Essa música assim tão especial, que toca no fundo do meu coração. Até que essa voz não me é estranha, ver sorrir assim. Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. Xalalala, lalala, xalalala. Abraçando a família Tenório e a Larissa Manuela. A mãe da Vitória tá aqui com a gente. Beijando o Silvinho, obrigado por tudo. Tudo que eu sempre. Larissa Manuela. Quis pra mim e pra você. Nosso amigo Rose da família e... Cachorro de Marituba. Tá comigo, obrigado, viu, Rose? Pra você, o nosso jeito de viver. Tadeu da Quinta do Uísque. Hoje eu acordei. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone. E de jeitinho surgiu do Gutinei. A serrana do Itru, caminho do Beco do Reino. Final de semana eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer. Para dançar. Dançar um brega. Nosso amigo Tobi, o Harumi, o Lula, oh, e o Rony Ariston na área. Eu te amo, eu adoro você. Já deu pra esquentar, né? Agora a gente dança assim. Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher, eu juro vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor. DJ Silvinho. Parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Oh, menina linda. Menina linda, tu és um botão em flor. E essa babá Raquel? Desabrochando para a vida e para o amor. E para o amor. E eu um fruto já colhido, quase murcho. Quase murcho. Vou renascer à sombra. Azul e a branca tá na área. Você. Alô, Azul. Quiser o parceiro de Didi Fernando. Ser minha mulher. O homem do geladinho, alô, Fernando. Tempo pra fazer carinho em você, menina. Menina linda, tu és um botão em flor. Desabrochando para a vida e para o amor. Já colhido, quase murcho. Vou renascer à sombra do teu esplendor. A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suco. Bora, Bocajuba! O trabalho não rende. Gratidão, meu técnico! E todo mundo se aborrece. Tá só o filé, viu? Até já perde um sorriso. Tá cristalino. Se machuca, se mexe. O nosso calhambé. Se maltrata, chega ao fim. Equipe Chube da Cabanagem. Artista, tá aqui com a gente, obrigado. Artista, para alegrar a função. Por isso eu quero cantar. Ai, Cadillac, né? Desculpa. Para mudar a situação. Jogamos o mar. Nosso amigo Robinho, ainda ortobon. Tá por aqui curtindo o baile, obrigado, viu, Robinho. Eu sou a pessoa. É eu. Mais tranquila do mundo. Por isso sou assim. Por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Tudo assim é mais diferente. DJ Silvinho! Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. E tu fala no ouvido dela. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me... E a galera da família Pimentel, lá de Dom Lázaro. Laco Dom Lázaro tá na área. Essa aí é a velha guarda, viu, Azul? Claro que esse amor... Bora, Dom Lázaro! Só no baile, velha guarda. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanhã. Nosso amigo Louro, aí do Cheirinho Júnior, e o Cia Pâmela e o Dedeu. Eu vivi procurando você, esperando o amor. Meu parceiro Diego da GPI tá por aqui comigo. Eu... Esse é Carabal, meu pai. Nunca mais vou querer acordar um. Te entregar no fundo do espelho, onde você se vê, Carabal. Há uma criança brincando de se esconder. É a saudade numa crévia. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. DJ Eduardo Saudade e a primeira dama Luciana. E ela tem. Aquele abraço do Silvinho, valeu. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Professor Ronaldo, ainda é tão moça. Mostra a língua. Tem tudo. Ai, meu Deus. Você pode cantar. Abraço, Carlinhos, Aline. Aí da conveniência frango.com, lá da Águas Lindas. Obrigado, viu, mano? Você pode brincar. Tamo junto, valeu demais. Como esse sol. Você pode voar, vive no espaço. Ou ficar presa no chão. Sempre só. Oh! Every time I look. Nosso amigo Wagner Messias, Wendel, a Lúcia Larissa e a galera de Abaitetuba do Caranguejo Digital. Valeu, meu filho. Bora, Julião! Anything you want, you got it. Dinaldo e a família Rock Sul aqui no Carabao, obrigado, viu? Tamo junto. Every time I hold you, I begin to understand. Tá limpando a vista, né? Everything about you tells me I'm your man. Bora, Jean! I live my life. O aniversário tá chegando, Jean. With you, vamos vender. No one can do the thing you do. I should be saying goodnight. I really shouldn't stay anymore. It's been so long since I've had you. E o carro? Forgotten what love is for. Estamos aqui direto do Bancrávia, o DJ do Carabao, e já já partiu Primavera até de manhã. Hoje tem o Carabao e Primavera, enquanto estamos aqui detonando a saudade. Família Guedes, acessório Big Love. Rogério Bidu e a primeira dama, Juscelene e a filha Duda. Aquele abraço, viu, Rogério? Vanessa, o Assis tá na área, aquele abraço. Lúcia e o Costela. Bora, Costela! Curtiva da guarda. She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. Carabao. A Suelen, a Nilda de Jardim, aquele abraço. Carabao, o furioso do Marajó. Clube Bancrávia, a primeira do ano. DJ Silvinho. O passado é uma parada. Eu fiz de tudo para não te perder. E eu? Eu fiz de tudo para não deixar. Eita búfala. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. E você ficou tão só, sem o o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Carabao. Carabao. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. É saudade. Minha dor. Nosso amigo Dedinho. Oh, oh. Aí do Jaderlândia. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. DJ Silvinho. O DJ do Carabao tocando aqui no Brasilândia. E é desse jeito. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Eu gosto desse velho da guarda. Às vezes até me humilhava. DJ mais só pra ver toda a gente falar. Esse Silvinho gosta de graça. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Carlinha Shirley. Hoje por aqui só o Mala, meu irmão. Bora, Carlinho! Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. De fada. E o carpinteiro? Um carpinteiro. Esse aqui é uma hiena. Sozinho, sem nada. E acabou, foi o dinheiro. Amava a princesa mais linda. Nosso amigo tio Bené e a comitiva lá da Terra Firme, aquele abraço. Com certeza. Para Lori! Nada era pra ela. Partiu primavera, quero ver. Bora! Ela passou sem nada saber. Quando viu logo o amor. Mas ela já manda um abraço especial ao Carlinho, da oficina do Carlinho e a Shirley. Só as malas lá. Se eu fosse carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho, comigo casaria. Nem bem liguei o rádio, então tocou aquela saudade. Uma canção que o tempo em algum lugar deixou. histórias quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém DJ Silvinho. Passeios pela tarde e a sessão, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez, andando de mãos dadas, meu coração. Aí, DJ Val, não vai perder o fio do braço aí, garoto. Cada canção, Judy Flash. Fechei os olhos esperando. Meu velho, agora aquele abraço do Johnny, tamo junto. E de repente ouvi você chamar por mim. Sonhos não são sonhos se você nunca viveu. E os momentos? Momentos. Amigo Mauro Basti, o proprietário do Master Planejado. Momento. E a saudade de amor. DJ Silvinho. Na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olha pra ela. Olhei pra ela e sorri. Ela me olhou e o caqueado pro professor. E disse que também ia torcer pro Brasil. Carabao, Carabao. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado. E eu? Eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol pra foi na seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando DJ Silvinho. Vim embora. Meu parceiro Rosário Bintuí com nossa primeira dama, sua filhona também. Curtindo a primeira do ano aqui no Banco Crévia. Obrigado, meu Rogério. Tô contigo, garoto. Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza é tamanha, eu sofro com. Só no caqueado. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. Vou fazer se tomou conta de mim. E o sentimento? Um sentimento estranho e já não tem mais fim. Pega do baile. Só quem amou, só quem sofreu por amor, entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo. Me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre devagar. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. E nada vai. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. E agora? Eu pensou? Pensei que fosse um sonho quando te conheci. E eu? Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo. Atenção, Mangina, Dona Rosa acaba de chegar, garoto. Me perdi de amor. Vai dar B.O., meu irmão. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei.